Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Sem nenhuma pretensão de reinado, sem nenhuma vocação pra verbo subordinado, vai tropeçar com o nariz empinado. Já sabia que não era predestinado. No princípio era som, não tem essa de dom. Pode ficar o dia todo debaixo do edredom, negado na irmandade dos putos bons. Não se ganha promoção juntando uns cupons. Ainda não apaguei o alvo da minha nuca, nem dá mais pra se esconder no meio da muvuca. O reflexo talento pra ficar de botuca, a vida toda hora te dando uma sinuca. A cumboca tá quente, espanto cascudo. Não dá pra usar um trouxa como escudo, muito menos um caô num cabeçudo, desviando do objeto pontiagudo. Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Qual é a sua esfera de insurreição? Já arrumou aquela prata pra comprar um pão? Prestou bem atenção na nossa canção? Parou de bancar aquele vacilão? Os condenados da terra nasceram no prejuízo, sem nenhum direito à síndrome de Narciso, esperando mais uma ordem do indeciso. Em último lugar, no festival de improviso, na tentativa de encarar o mistério, jogaram na pista o CD etéreo. Os métodos do puto me tira do sério. Reprova sem explicar o critério. A luz é ameaça, o mundo se despedaça. Os dias tão difíceis pra manter a carcaça. O mel mais gostoso tá ali na cabaça. Escrever a própria história é uma cachaça. Barra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário. Não se seduza pelo discurso autoritário. Ora empregado, ora proprietário, o livro chegará ao destinatário. Varra seu quintal, limpe seu vaso sanitário.